Quantos manos se foram? Dezenas, centenas, milhares. Pelas dum-dum que destrói milhões de lares. Em vários lugares, escolas, boates, cadeias, esquinas, estádios, em bares. Deixando vários corações despedaçados. A bala que atravessa o crânio do filho abre um buraco no coração da mãe que sem esperança. Mais um caixão da prefeitura doado pra uma criança que se envolveu no crime, não passou dos 13. Desgosto a vida inteira e nem um velório decente não teve. Era um pilantra, assim os amigos falam. Deu mancada, demorou de ir pra vala. Segue a saga do jardim petrificado. Todo dia morre vários, o punk é monstro, é pau no gato. Quantas mães chorando pelo filho morto. Tem umas que nem chora, sem vergonha faz aborto. Não sabe a dor que é ver um caixãozinho, branquinho, pequenininho. Eu vi lá dentro meu sobrinho, morreu novinho. É tio, não passou de um ano, fazer o que né? O céu tava precisando de anjo. Quem é que ganha nessa guerra? Quem é que ganha? Vejo crianças partejando outra criança. E as pontas explode crânio faz estrago. Só sofrimento nos jardins petrificados. Quem é que ganha nessa guerra? Quem é que ganha? Vejo crianças partejando outra criança. E as pontas explode crânio faz estrago. Só sofrimento nos jardins petrificados. Na cadeia Delmi, vai pro debate já era. Se constou vai de bonde da cela pro jardim de pedras. Dum dum faz estrago, as facas rasgam as barrigas. Nos botecos a pinga sobe, fabricando homicida nas vilas. Só quem perdeu sabe a dor que é. O mano que morreu no baile só porque pisou no pé. Quanto é que vale a vida? Quanto é que vale uma moto, um celular ou então as pratas de baile? Não tem valor, não tem dinheiro que paga. Nem um milhão de euro paga o preço de uma lágrima que escorre no rosto da mãe. Desesperada, os conselhos que ela deu pro filho foi estraçalhado na bala. E é embaçado cê saber que o corpo aberto no IML podia ser você. Porque o bang é louco e as nove não tem compaixão. Na selva é cada um por cinco, as quadradas oitão. E quantos mais tem que morrer pra gente entender que nessa guerra pra um ganhar outro tem que perder. E os mano acha que quem tá matando tá vencendo. Não tem vitória, é só gente da gente morrendo. Quem é que ganha nessa guerra? Quem é que ganha? Vejo crianças partejando outra criança. E as ponta oca explode crânio faz estrago. Só sofrimento nos jardins petrificados. Quem é que ganha nessa guerra? Quem é que ganha? Vejo crianças partejando outra criança. E as ponta oca explode crânio faz estrago. Só sofrimento nos jardins petrificados. 137 mortos por dias aqui, violentamente nas quebradas do Brasil é assim. Filha que mata pai, mãe pra receber herança. O pai é madrasta, esquarteja duas crianças. E outro pai, outra madrasta, joga filha. Sexto andar do prédio pra morrer e dar hipop pra mídia. E o mano louco sem pensar invade a casa. Senhora no cativeiro, já que invade ele mete bala. É só tragédia no mundão. Será que Deus se esqueceu da gente ou a gente só lembra do cão? O amor ao próximo acabou, já era. Sem amor, lota estampou os pentes e os jardins de pedra. Mãe enterrando filho, filho enterrando mãe. Só sofrimento, se morreu, que Deus te acompanhe. Cabeça aberta pelo tiro, morre na hora. Foto do filho em cima do caixão lacrado é foda. Foda é saber que vai daqui pra pior. É só rajada M32 e Jericó. Quem viu velório de parente várias vezes? Pra todos que perdeu alguém de coração, meus pêsames. Quem é que ganha nessa guerra? Quem é que ganha? Vejo crianças partejando outra criança. E as ponta oca explode crânio faz estrago. Só sofrimento nos jardins petrificados. Quem é que ganha nessa guerra? Quem é que ganha? Vejo crianças partejando outra criança. E as ponta oca explode crânio faz estrago. Só sofrimento nos jardins petrificados. Pra todos que perdeu alguém de coração, meus pêsames. Pêsames. Pêsames. Pêsames.